que são aspectos afetivos. Afetivo refere-se à produção de uma resposta emocional. O comportamento afetivo pode também causar uma resposta emocional nos outros, portanto, estão diretamente ligados aos humanos. Sugere-se que os computadores sejam projetados para reconhecer e expressar emoções da mesma forma que os humanos. Chamamos a este efeito de computação afetiva. Os computadores projetados para envolver-se socialmente e expressar emoções da mesma forma que os humanos, capazes de reconhecer e expressar emoções assim como seres humanos. Interfaces expressivas. Uma abordagem bastante conhecida para o design de interfaces afetivas consiste em utilizar ícones expressivos e outros elementos gráficos para transmitir estados emocionais. São usados tipicamente para indicar o estado atual de um computador. Entre as formas de se transmitir o status atual, temos os ícones dinâmicos, as animações, as mensagens faladas, os vários sons indicando ações e eventos, os agentes amigáveis de interface e os usuários inventivos, através dos emoticons. Uma das vantagens desses tipos de detalhes expressivos é que eles fornecem um retorno, ou seja, um feedback tranquilizador ao usuário, podendo ser este tanto informativo quanto engraçado. Formas expressivas como emoticons, sons, ícones e agentes de interface foram utilizados para transmitir estados emocionais e ou provocar certos tipos de respostas emocionais nos usuários, tais como sentir-se à vontade, confortável e feliz. No entanto, em muitas situações, as interfaces de computadores inadvertidamente provocam respostas emocionais negativas. De longe, a mais comum é a frustração dos usuários. Existem milhares de razões pelas quais essas reações emocionais ocorrem. Citamos algumas dessas situações típicas. Quando a aplicação não funciona adequadamente ou falha. Quando um sistema não faz o que o usuário deseja. Quando as expectativas do usuário não são atendidas. Quando o sistema não fornece informações suficientes que permitam ao usuário saber o que quer fazer. Quando as mensagens de erro são vagas, confusas ou reprovadoras. Quando a aparência de uma interface apresenta muitos efeitos de cor ou é muito confusa, espalhafatosa ou muito autoritária. Quando um sistema requer que os usuários realizem muitos passos para cumprir uma tarefa, tão somente para descobrir que um erro foi cometido em alguma parte do procedimento e que será preciso começar tudo de novo. Em geral, a frustração do usuário é causada por designs mal feitos, pela falta de design, por designs desleixados ou mal pensados, o que raramente é causado deliberadamente. No entanto, seu impacto nos usuários pode ser bastante drástico, obrigando-os a abandonar a aplicação ou a ferramenta. Apresentamos a seguir alguns exemplos típicos causadores de frustrações que poderiam ser evitados ou reduzidos se fosse dada maior importância ao design de modelo conceitual. Ilusões, que têm suas causas quando as expectativas do usuário não são atendidas e, em vez disso, é apresentado a ele um display ilusionista. Isso pode ocorrer quando se clica em um link de um website e se descobre que este ainda está em construção. Neste exemplo, é muito melhor pôr material na web somente quando ela estiver completa e funcionando adequadamente. Mensagens de erro. É quando um sistema ou uma aplicação falha e fornece uma mensagem de erro inesperada. O O ideal seria que as mensagens de erros fossem mensagens de como consertar as falhas. Em vez de explicar o que aconteceu, deveriam esclarecer a causa do problema e informar ao usuário o que ele precisaria fazer para consertá-lo. Sobrecarga do usuário, que tem como causa a atualização de software exigindo que os usuários realizem tarefas de manutenção excessivas. Os usuários não deveriam ter que gastar muito tempo em tarefas de manutenção. A atualização deveria ser um processo já bastante automatizado, que não exigisse esforço. Os designers precisam pensar com cuidado a respeito das compensações envolvidas nas atualizações, especialmente na quantidade do que precisará ser reaprendido. Aparência. Quando a aparência de uma interface é desagradável, pode afetar a sua usabilidade. Os usuários se irritam devido a páginas com efeitos sonoros, interfaces com efeitos gráficos e excesso de cores, excesso de banners, componentes de interface mal projetados ou indexados, gerando erros ou excesso de cliques. As interfaces deveriam ser projetadas de modo a ser simples, facilmente percebidas, elegantes e estar de acordo com os princípios do design, com os princípios bem pensados do design gráfico e com as recomendações ergonômicas. Lidando com a frustração do usuário. Sempre haverá situações em que os sistemas não funcionarão da maneira esperada pelos usuários, ou em que o usuário não entenderá algo e acabará por cometer alguns enganos. Nessas circunstâncias, mensagens de erro, do tipo como consertar, explicando o que o usuário necessita fazer, deveriam ser apresentadas. Outra maneira de fornecer informações se dá por meio do suporte online, com dicas, macetes e conselhos contextualizados. Tal como as mensagens de erro, esses recursos precisam ser projetados para guiar os usuários a respeito do que fazer quando ficarem presos e não for óbvio saber como proceder em tal situação, a partir apenas da interface. Os sinais nela utilizados a fim de indicar que o suporte online está disponível necessitam de uma avaliação cuidadosa. Um agente baseado em um personagem de desenho animado que apresente um aspecto cativante poderá parecer amigável e útil no início, mas rapidamente torna-se irritante. Um ícone ou um comando de ajuda que seja ativados pelos próprios usuários quando estes o desejarem será sempre preferível. Antropomorfismo no design de interação. Seria atribuir qualidades humanas a objetos, animais de estimação, carros, etc. Aceitar características humanas atribuídas por outros a personagens de desenhos, a robôs e outros objetos inanimados. Diálogo homem-computador. Acontecer conforme conversa entre humanos. Portanto, um novo gênero de personagens de desenho animado e de animações passou a surgir na tela de nosso computador. Agentes para nos auxiliar a fazer pesquisas na web, assistentes de comércio eletrônico que nos fornecem informações sobre produtos, personagens em videogames, acompanhantes para o aprendizado ou instrutores em programas educacionais e muitos outros personagens. A seguir, categorizamos os diferentes tipos de agentes no que concerne ao grau em que são antropomorfizados e ao tipo de qualidades humanas ou animais que emulam. Personagens sintéticos, que são normalmente projetados como personagens 3D em videogames ou em outras formas de entretenimento e podem aparecer como avatares em primeira pessoa ou agentes em terceira pessoa.